contato radar. 3835, informa no externo. Reportará. Passando 2231, cabeceira 10, deslocado no 1200 metros, vento 140 com 109, está autorizado o pouso. 7, ligado para Marcelo, autorizado o pouso 10231. Jet 6703, chame Recife 1288. 2803. Portal 5, puxa deck acionamento. Bom, no 785, autorizado, puxa acionar, reforço para o táxi. Autorizado, camará, 1785. Fazendo pista livre, o vento 140 com 08 nós e a cabeceira 10 deslocada 1.200 metros. Vento, guardando pista livre, 323. Libera direito no 9, solo os 472231, um bom dia. Esse de Foco 209, muito obrigado, boa tarde. 3835, pista livre, autorizado o pouso, 130089. Autorizado o pouso, 10-3835. 2230, autorizado o táxi, via Alfa, reporte estratégico aqui. Corrigindo, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso, Pátio 1. Seguinte, Alfa, Pátio 3, reportará para ingresso, Pátio 1, 2, 2, 3, 1. Falador, poderia coordenar o nível 200, direto Barreiras para o 2231? Nível 220 para Barreiras, será coordenado, será 2231. Entendi, mandando 2231. Salvador, 674, 62, puxa o estacionamento. 674, autorizado. Corrigindo, aguarde um minuto para o puxo. Aguarda, 674. Puxaria 2231, táxi Alfa Juliette para a remota 14, agilizando se possível. Gente, Alfa e Juliette agora para a remota 14, 2231. Seu centro, frequência 1288. Centro Recife 288, azul 465, boa tarde. Boa tarde. Seguada, puxaria livre, tá 3172. Conselho 2733, após o tanque, pouso alinhar e manter. Após o tanque, manter, 2733. Conselho 2733, preparar para decolagem assim que autorizar. 733, ciente. 3835, sola 50, libera direita, 121, decimal 9. Direita 1219, graças, Tomás. O 1674 autorizado, puxa, acionar, reporte para o táxi. 674, reportará. Sobre 733, tráfego livrando na cabeceira oposta, vento 130-08, livre decolagem. Livre decolagem, 733. 3835, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi sua equipe. Autorizado Alfa, reportar antes daquilo, dan 31-3835. Chegou no 78549 no PAB, 411 Altena Campinas. 1-785 autorizado táxi via Juliette Alfa, reporte antes da táxi foi Delta. Juliette Alfa, reporte antes da Delta, chama na torre? Negativo, na antena frequência. Ok, 1-785. Papá Romeu Lima Mike Fox, tô aí pra cima. Papá Romeu Lima Mike Fox. Gente, Salvador, Salvador, litoral norte, da Praia do Forte, confirma quantas milhas você faz? Ah, 15 a 20 milhas, já não faz trabalho de estacionamento. Papá Romeu Lima Mike Fox, autorizado Salvador, Salvador, litoral norte, decorda 1-7 com curva esquerda. Corredor Axé, correção, corredor forte, controle 119 decimal 8, transponder 0115. 0115, Leão Mike Fox, decola da 17, com a esquerda, corredor forte, 507, controle 1918. Afirmo. Aguarde para transferência de comunicações. Tem uma questão para direcionamento, está dando parte de trabalho? Afirmo. Plano 3835 dará passagem à aeronave da Gol, ingressará na Delta. Sim, então passando a aeronave da Gol, após... 1785, autorizado táxi até ponto de espera da Delta. Chame torre 118, decimal 6, aqui na H, 1010. Tem ingresso na Delta, mantém o ponto de espera, 18,6, batalhão, 785, obrigado, batalhão. 3835, após ingresso da aeronave sua frente, táxi sua Delta. Táxi via Kilo, parte 3, reportará ingresso, parte 1. Bem, após o tráfego da Gol, autorizado via Kilo, parte 3, reportará para o parte 1, da 3835. Fala Salvador, Gol 674 para o táxi, autonomia 4 horas e 10, alterno Galeão, CLB 070. Gol 674, autorizado táxi via Juliette Alfa. Até o táxi, ponte cara da Delta. Estou em 118, decimal 6, aqui em H, 1010. Táxi Juliette Alfa até a ponte espera da Delta, 286, 674, ataque. Bom, Luiz Brasil. Luiz Brasil, aguarde. Lima Mike Fox, confirma o seu B. Fox 2. 3835 no solo. 3172 no solo 54, libera direito 29. É direito 29, obrigado. Violou. Para ingresso no pátio. 3235. 3835, transado táxi para o pátio, gate 09. Autorizado, gate 09-3835. Seu 3000. Vamos subir para o 100. Pena para o 100. 3172, autorizado táxi e Alfa Report, extra 10 com aquilo. Alfa entra com aquilo, reporta. Se eu estiver passando o nível 030, vamos voar direto para a VATAP. 7, após 030, direto para a TAP. Vi Salvador, boa tarde. Gol 1075, informação Tango. Gol 1075, desça para 2000 pés, via chegada Mari. Ajuste 1090, gol 1075. 1010, via chegada Mari, gol 1075. Controle Salvador, gol 1755, passando 2-1-0, centro da Tango. Gol 1755, via chegada Bonf, 250 nós na velocidade, descer para 2000 com 1010. 1010, teve via chegada Bonf, 755. Rádio Gomes, 74 na Delta. Gol 674, a linha se mantém pista 10. Ali mantém na 10, 674. Até o farol da barra. Sente, acende o pé e até o farol da barra. Do final do lance, na frente da bola, para o saco. O saco chama então em 1 no 8, esse momento, o espelho azul. 8 e meia, bom, fica lá. 3172, autorizado o táxi via Alfa Juliette. Quais são? Alfa India Gate 03. Alfa Índia 03, ok, está 3172. Sou Mike Fox 2. Sou Mike Fox para táxi, chame 2, 1 no 8, esse momento. Tem empate. Alfa de Tabata, 586, Alfa. Sou no 7, 1674, corrijo, 150089, livre declaração. Quarta livre da colagem pista 10, 150089. Ingresso no 7, isso Brasil. 674, receba 3? 674, receba. Autorizado a colagem pista 10, 140089. Autorizado a colagem a 10, 674. Solta. Autorizado Manati, Salvador Manati, 500 pés, da cola 10 com correção, da cola 17 curva direita, corredor axé. Controle 119, décima 8, transponder, transponder padrão. Para acionamento táxi chamitou em 1 no 8, acima ao meio, cotejamento correto, Mike Beto. Paulo Zambra aí, muito bem. Mesmo, né? Salvador para a partida. 3, 5, 3, 6, 0, Campinas, aguarde, cópia. Poderia tomar a terceira. Golo de transição, Gonza. Obrigado. Sou o Mike Beto. Número 674, veículo 59198, bom. Whisky Bravo Zulu autorizado, decolar pista 17, 120 graus, 08 nós. 674, 19, 8, obrigado, boa. 1785, chame o centro, 1288. 288, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, gol 674, decolou, colou em direto, 64. 1674, Salvador, está em contato, radar. Controle, gol 1755, atenção, está o aeronave da Rosena. Confirme se ainda está interditado a 1200 metros da pista. O Notam prevê até 1900. Nós temos 40 segundos passados dos 1900. Isso, sim. Cuidado. Será 1-2, o Mike Fox aguarde a decolagem do Eco Delta. O Delta está autorizado a alinhar a pista no 7. 3-3, autorizado Campinas, nível 360, pela Upper Whisk 58. Decolada 1-0 com curva direita, saída Gola e transição Gonza. Controle 1-1-9, décima 8, transponda 5-4, correção 5-5-4-6. Autorizado Campinas, nível 360, pela Upper Whisk 58. Decolada 10, Gola e Gonza. Controle 119-8, transponda 3235, correto, reporte para puxa sinal, gate 09. Reporte na 3235. Brasil decolou cantando axé. Whisky Bravo Zulu, prossiga visual, 1000 pés e informe seu estimado para pouso em Guarambi. Está estimando aos 2040, Zulu. 2040, ciente. 2231, autorizado. Barreiras nível 220. Corrigindo. Autorizado para Sierra Novena Bravo Romeu, nível 220, para Open UIS 42. Decolada 1-0 com curva esquerda, saída Momo, transição VATAP, controle 119 decimal 8, transponda 5526. Litoral 198, controle, bom voo. 198, controle. Delta. Guarda, reposta para puxa, acionamento, passarei 2231. Guarda, puxa, acionamento, passarei 2231. Motor Salvador, boa tarde, está 3567, informação em uniforme. Boa tarde, 3567, via chegada BOF, desça para 2000 com 1-0-1-0. 2000, solicita Renato 1-0. Eu anotei a solicitação, vou confirmar em breve. Prossiga, capitão, estou ouvindo alto e claro. Uno 674, chame o centro, frequência 1288. Uno 674. Poderia confirmar a frequência, senhor? Afirmativo, 1288. 288, graças. Prossiga, Mike Eco Delta. A terceira resposta que nós estamos lhe dando, câmbio. Autorizado, capitão. 098, hotel Correção Lima, Mike Fox. Confirme da província de transfere ou vai aguardar a presença para o segmento da 1-0? A velocidade agora 180 nós, pode iniciar a redução. E após 12 milhas vai girar à esquerda para o Serra Vitor 366. O senhor está seguindo o 1075 da sua companhia, o senhor é o número 2. Pro 230, reduzindo 180 nós, 12 milhas na pro limite, 5 centímetros. Do LDT, o LDT 1935, está tentando adiantar um pouquinho aqui, se puder colaborar. Se o deforme não tem o seu plano, assim que eu estiver entrando em contato com o centro e tiver essa autorização, eu acho que eu cobro. Guarda. Suba para o 085, atenção para o tráfego. Gente, subindo para o 085, atenção, está visual, Zulu. Mike Eco Delta, informe livrando a zona de controle. Autoriza para o Zulu direto do Anambi, da presente? Controle, Lima vai. Que o Bravo Zulu autorizado, voo direto, o que o Bravo Zulu. Tente pro direto, Zulu. Papá Romeu, Lima, Mike Fox, Salvador. Cruzou o segmento decolagem 1-0, seu litoral norte, 500 pés. Ciente. Chamador, muito boa tarde, gol 1396. Vai abandonar o 17 para o 150. O 396, meu cordial, desça para 2000 pés com 1090 na via chegada à mare. 2000 pés, via chegada à mare, tira. Controle 119.8, transponder 5555. 755 esquerda, Serra Vitor 366, livre aproximação. Esquerda, Serra Vitor 366, gol 755. Gol 1075, dona localizador, cheque o trem, torre 1186. 186, grato. Boa. Estamos no 10, só confirmando, tá sem os primeiros 1200, né? A partir dos 00, só os 90 primeiros metros. Mano, a partir de agora, a partir do 00 passado, só 090, é isso? Sim, informação ouvida. Salvador, uma boa tarde, gol 075, próximo a Simbra, já avisou, embaixo da vara. Afirmativo, a cabeceira deslocada agora a 90 metros, 90 metros, 130 graus, 089 o vento, está autorizado pouso, gol no 075. Tente livre, pouso, gol no 075. Lima, Mike Fox, controle. Lima, Mike Fox, controle. Lima, Mike Fox, controle. Prossiga, senhor. Confirme o seu destino. Eu vou ao local, senhor. Vai manter manobras nesse setor aqui, afastar de Salvador, informar no regresso. Na escuta. Com 755, reduza para aproximação, torre 18.6. Salvador, 18.6, reduzindo. 3567, prossegue para o ILS, sem grade. 1755, procedimento da aeronave da 1090, 9 milhas costas. Ciente, Pablo, você é a Vitor 372, a cabeceira 1-0 agora deslocada 90 metros. Afirmo, chamada passando 372, 90 metros, indisponível, 755. Kilo Quebec Serra, prossiga. Força Aérea 2733, chame Recife agora, frequência 1288, alterna 13325. Vai chamar Recife 288, alterna 13325, 2733, da base. Boa, 925, acione identificação, chegada a Bonf, desce ao 40. Desce ao 40, boa na nossa. Prossiga. Frequência livre para coordenação até a volta. 075 no solo aos 12, direita 121 desse ponto. 309, grato, uma boa tarde. 1755, autorizado o pouso, pista livre 130089, cabeceira deslocada 90 metros. Livre pouso 90, cabeceira deslocada em 90 metros. Alfa Juliette até o 08, 075. Zero cinco zero autorizado na pro de top Kilo Quebec Serra. Fiat, cheque seu modo Charlie. Gol 396, prossegue para o ILS. Primo. Voo Tuna da Presente para sequenciamento. Tuna da Presente, esse. Autorizado. Mike Alfa, acione 0121, transponder, prossiga com a mensagem. Passa 10 TI, tá mantendo 035, vamos comprar o Goiador. Estamos a 48 milhas de Salvador, tá mantendo 035. Cliente, Quebec, Serra, correção, Índia Mike Alfa, acione 0121. Canal 01 do Zão. Alô. Gol 925-2509. 2509, 925. Prezado, posso mais para a Renata, então é 3567? Afirmativo. 7, reportado, está precisado. Paulo Salvador, gol no 755, livrando-se. Gol no 755, autorizado táxi, Alfa Juliette 504. Alfa e Juliette, posição 4, certo?